qualquer maneira ele está aqui de pé. E em 100 anos não se deixou cair. Teve, como já foi dito lá dentro, algumas recuperações pelos, na altura, pela Direção-Geral dos Monumentos Nacionais. E, portanto, nós não, o nosso país tem sempre fracos recursos para investir tudo de uma vez. Portanto, tem que ser tudo faseado. É por isso que agora se vai proceder à requalificação deste espaço exterior e depois também à parte da Bobadela. Agora, é impossível, todos nós gostaríamos de ter muitas verbas para a cultura, mas, apesar de tudo, pela primeira vez este quadro comunitário, este próximo quadro comunitário até 2020, tem 22 milhões de euros de investimento na recuperação de património, coisa que até agora ainda não havia. E, portanto, temos que, apesar de tudo, pode ser tarde, mas elas estão aí as verbas e temos que as aproveitar e utilizar o mais rápido possível.